Tá descendo água com força aí, sentido Alagoas, viu? Uma das maiores barragens que tem no Brasil aí, a reserva de Três Marias aqui em Minas Gerais. A primeira barragem que tem do Rio São Francisco, eu acho que é a primeira reservatória aí da hidrelétrica. Foi aberta as comportas que não tava comportando tanta água, viu? Vai encher tudo por aí abaixo. E a chuva tá caindo aqui bonita, viu? Tá acelerada. E essa barragem faz muitos anos aí que não foi aberta as comportas dela, viu? Muitos e muitos anos mesmo.